Jesus vai falar, vou ouvir sua voz. E ele está aqui entre nós. Seu falar é mais doce do que o mel. Quando ele fala, desce o céu. Os anjos voam em minha direção. A voz de Jesus aumenta dentro de mim. Quero sim ouvir mais. A voz de Jesus aumenta dentro de mim.